Agião 05, dá presente, chame o controle 120.8. 120.8, Guardião 05. American 2309, ready for push. American 230, start up, approve the comrade for text. Ready to push, we'll call you Salvador, cordial boa noite, ao Xenero 6313. Xenero 6313, boa noite, pouso autorizado, pisco no zero, vento no 20 graus, 08 nós, QNH no 0, 13. Livre pouso no 906313. American 230, taxi approved until Honey Point, runway 10 via India, approach Honey Point, coming ready, QNH 1013. Tower. Go ahead, 230. Mark 230, check radio, please, readability 4. Alright, how are you reading now? That's better, readability 5, thank you. Okay, you're welcome. Xenero 6313, no Sol 12, táxi à direita, Alfa, mantém posição antes da Juliette. Alfa, mantém antes da Juliette, 6313. 6313, táxi aprovado via Juliette, portão 06. Aprovado, Juliette, 06, traço 6313. American 230, clear to line up and take off runway 10, wind 140 degrees, 09 knots. Clear to line up and take off, American 230-1818, contact Salvador departure 120.8. Have a nice flight, sir. Switching, 120.8, American 230. Alpha Europa Zero 84, good morning. Good morning, Europa 084, ready to copy? Go ahead. Europa 084, clear to destination Lima Echo Mike Delta. Via flight plan route, the first hour will be Upper Zulu 10 until November Tango Lima. Flight level 350. Take off from runway 10 after departure. Left the turn. Puka departure. Papa Uniform Charlie Alpha. And the ZPR transition. Zulu India Papa Alpha Romeo. Call code 5137. Departure control frequency 120.8. Europa Zigo 084 is clear to Lima Echo Mike Delta via flight plan route, initially 350. Runway 10, after departure, left turn to Puka ZPAR transition, 5137 on the swap, departure frequency 120.8. Europa 084, read the VEX correct, QNH 1013, come ready for startup. 1013, thank you very much. I call you ready for the start. Torre, Salvador, Guardião 05. Guardião 05, confirma intenções. Cheguei até Itapuã, de Itapuã, chamar para subir para o Pátio do Graé, para pouso final. Guardião 05, ciente, reporte no farol de Itapuã. Reportará Itapuã, Guardião 05. Oi, Salvador, muito boa noite. Azul 2707, família e meia do Índia Sierra, visual. Azul 2707, continue a aproximação, aguarde a autorização de pouso. Ciente, 2707. Salve Salvador, a China 6313. Oi, Salvador, a China 6313. Oi, China 6313, mantém escuta para a cópia. Anterá. Azul 2707, pouso autorizado, pisto no zero, vento no 40 graus, 08 nós. Livre pouso, pisto no zero, azul 2707. Oi, Salvador, Guardião 05, farol de Itapuã. Guardião 05, confirme visual com o Embraer da Azul na curta final da 1-0. Visual, contrato. Guardião 05, prossiga uma perna do vento pela direita, no 7, aguarde instruções para aproximar para o pátio do Braer. Prosseguindo perna direita pela perna do vento pela direita, aguardando novas instruções para o pátio do Braer, Guardião 05. Guardião 05, pouso por sua conta em risco no pátio do Graé. O vento no 40 graus, 08 nós, reporte no solo controlado. 140, 08 nós, reportará no solo controlado, pátio do Graé, Guardião 05. Azul 2707, no solo 37, táxi à direita, Alfa, Juliette, portão 01. Alfa, Juliette, portão 01, azul 2707. Xané 613 no 3, copia. Prossiga. Xané 613 no 3, autorizado destino, Guarulhos, Serra Brava, Golfo Romeo, Via, Pesolo 10, Taubaté, nível 3, 60. Decolada pista no 0, perfil de saída, Sanvo 1, Leda, transição Mótiva. Transponder 5135, controle Salvador 120, decimal 8. Informativo autorizado SBGR 120, Tamaté. Pista 10, Sambo Locomotiva 535208, 613. Oceana 6313, informo Clareza 3 no cotejamento. Prossiga com o novo cotejamento. Autorizando Guarulhos, pelo Zulu 90, Taubaté 360 nível, pista 10, São João. É a subida Leda Mótiva 535208, 61. Oceana 6313, cotejamento correto, QNH 1013, reporte pronto. Cortaremos, cara. Região 05 Ciência, no solo 39, frequência livre, boa noite. Carpenter 84, Red 2, startup. Carpenter 84, update to startup, coming Red for text. I'm calling for text, Europa 084, approve taxi on T1 in point 1810, Vaind, approach in 1 point, Comrade Q and Asia 1013. 1013, no 6, 0, pushback, acionamento. Puxando a 6313, aguarde. Mandado. Salvador, Europa 083, 084, correcto? Europa 084, Tower. Just confirm, when we are out of the platform, we take India and then Bravo to holding point runway 10. That's correct, Europa 084, coming ready for takeoff at the holding point via India and Bravo later. Após o tráfego passando a retaguarda, podendo iniciar, o Oceana 6013? Oceana 6013, afirmo. O tráfego está passando a retaguarda no momento. É, após o tráfego, iniciar, 6013. Europa 084, ground. Go ahead, Europa 084. In order just to clear everything, the holding point is just before the taxiway Bravo. So you could call me on India, it's better. Thank you, I call you on India, Europa 084. We are on India now, Europa 084, correct? Europa 084, clear to line up and take off runway 10, wind 130°09 knots. We are clear to take off runway 10, Europa 084. Taxi Oceana 6313 com 164 bordo, 1340, Galeão. Oceana 6313, taxi aprovado até o ponto de espera no 0 via Índia, reporte pronto, QNH 1013. Atara Constantino, Front VN, M313. Europa 084, running on the runway. Passenger 84, Boeing 852, contact terminal departure 120.8, have a nice flight. 108, good night, Lady Europa 08, go. Xana 6313, autorizado alinhar e manter, pista no zero. Alinhe e mantém, 6313. Xana 6313, autorizada a decolagem, pista no zero, vento no 40 graus, 08 nós. Iniciando a Xana 6313. Oxen M3, 3,256, chame o controle, 120, decimal 8, no voo. Ok, 1208, obrigado, boa noite, M3, 3.